Controle, muito bom, é o Diego 1173. Diego 1173, bom, 360, saída da El. 360, Diego 1173. Três, chame Recife, frequência 13325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado. Tráfego Salvador, bom dia. 3520, sentido a informação Eco para a cópia Aracaju. Bom dia, 3520, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.35, aciona 5425, cotejo. Uma saída por gentileza. Pucajamo, Aracaju. Patente, autorizado 190, conforme a rota via Golf 677, saída Pucajamo, Aracaju. Decolando a 190, primeira curva à esquerda, 1935, o controle 5425 no transponder do 350. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará para push 350. puder, estacionamento da 3520. Autorizado, chama para o táxi. 03 livre para chamar para o táxi da 3520. Táxi UTA 3520 com 118 a bordo, 0216 de autonomia alterna Recife. Sente, 118 a bordo, altímetro 105, táxi via India e Alpha no ponto de espera torre 18, decimal 95. India Alpha 10895, ponto de espera torre 3520. Tan 3520, ponte Serra da 10. Tan 3520, linha decola da 10, vento 190 graus com 5 nós. Linha decola da 10, Tan 3520 graus. Zero, decolado 56, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, 3520. Sobre Salvador, bom dia, tá 3520, passou 1600 metros. Bom dia, tá 3520, constatação de decolagem, chuva 190, sai da PUCA. 190, PUCA, tá 3520. boa noite. 35557, cliente da Eco, pronto para a cópia para a cabine. O 5557, autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu 16. Saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 19 decimal 35, aciona 5445, coteja. Meu computador, poderia repetir, por gentileza, grato, 5557. Autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 5445, coteja. Atira 6537, autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge, seu. Posta 10, curva direita após decolagem, 935. O controle é aciona na transporte 5445 35557. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Olá, grato, 5557. Na 3560, 3520. Chame Recife em 12085, alternativa 12545 e solicite ao mesmo para o de Aracaju. 2685 na alternada 2545, obrigado. Bom dia. Bom dia. modificação, o 9259 desce para o 50 na projetada. Bom dia, prossiga. Zulu 9969, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5456, coteja. Cotejamento correto. correto, chama para pushback sonamento. Salvador, Avianca, Oscar, Novembro, Juliano. Prossiga. Bom dia, senhor. Solicito autorização de remoto da posição de número 7 para o Finger de número 3. Te aguarde. Certo. Montando 060 por 050, igual ao 9259. Para 2010, 9259, ajuste 10 no 5, reposta estabilizada na LF. Em 2015, passará estabilizada na LF, igual ao 9259. prossiga. Bom dia, senhor. Informação é para São Paulo, Guarulhos, autorizado. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peresolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 19 decimal 35, aciona 5450, coteja. Utilizando no localizador invade da pistola 0 igual ao 9259. 9259, complete a aproximação, chame torre em 1895. 2025, volta lá no 9259. Aumente. Cotejamento correto, chame para pushback funcionamento. Camarão, tá meu. Solo Salvador, bom dia, com o 9030. Vicente, pode informar o horário do plano? Para... não, 06 a 30. Vicente, não temos aqui o seu plano, vamos verificar, aguarde. Livre pouso na 1-0, vento 190 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 1-0, igual ao 9-0-3-1 na escuta? Na escuta? Ok, não temos o seu plano aqui nem na FPS, nem no sistema de informações. Verifique com a empresa onde foi feito o plano, se necessário retransmitir. Ok, vamos verificar o plano. Solo 9259, solo 25, livre à direita, ataque na sequência via alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, livre ataque via alfa, repartente da Juliette, na frequência 9259. GT5557, pronto para pushback de acionamento, portão 8. Autorizado, chama para o táxi. Vou chamar para o táxi, GT5557. navegador, gol 9031. Prossiga. O plano foi apresentado aos 20 da hora aí, por gentileza. Gente, recebemos aqui, porém ainda está sem informação de rota, estamos tentando conseguir com o Centro Recife. Assim que conseguimos ter a sua autorização, aguarde. Tá. Se quiser, eu passo a rota aqui, eu tenho no plano de voo aqui. Ok, o senhor pode passar, agradeço, porém ainda assim tenho que conseguir a confirmação com o Centro Recife. Ok, estou na escuta. Vamos ter posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Plano 9259, vamos manter posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Mantei 2 Juliette, aguardando a aeronave. Ou com 9259. Autoridade, chama para o táxi. Nível 400, Viator Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5470, coteja. Autorizado 400, Congonhas, Viator Zulu 16, decola da 10, com curva direita na da Euleda Bridge, transponder 5470, controle 119.35, gol 9031. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Estamos com o ONU, pronto para Portana. No 61, aguarde para o pushback. 3657, retornando, pronto para push e sonamento no portão número 8. Gente, aguarde o ONU 61. O ONU 61 não seguiu, não. Se direita a pouco. 5557, aguarde. Aguarde, 5557. Confirmando, foi o 9031 que no 11 está pronto. Gente, 9031, aguarde, temos que a aeronave vai ingressar para o setor. Aguarde. Então, 10. Ele vem cá, para o 10, igual ao 9259. Salvador, Avianca, Oscar November Juliette. Oscar November Juliette, aguarde, temos 3 aeronaves vão realizar o pushback na trajetória aí do seu reboque, estimado de uns 10 minutos até a autorização. Sim, muito obrigado, estou aguardo. A bordo, altímetro 1-0 no 5, após passagem do banho da Gol, à sua frente, segue via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-95. Coordenação com a equipe de solo, após passagem do banho da Gol na retaguarda, autorizado o pushback sumamento, chama para o táxi. Após passagem do banho da retaguarda, chamará para o táxi 3557. Sente o 961, aguarde, temos aeronave já no táxi, vai passar na retaguarda. Coordenação com a equipe de solo, após passagem do azul na retaguarda, está autorizado, chama para o táxi. Coordenação. Salvador, bom dia, 3601 da TAM, Finger 5, autorização São Paulo, Congonhas 360 de nível, informação, temos a ECO. Bom dia, 3601, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, aguardando, obrigado.